Ficheiro 105, página 846, capítulo 43. Falkirk. Eu podia sentir os homens por perto, em meu redor, na escuridão. Havia um tocador de gaita de foles a caminhar do meu lado. Eu podia ouvir o gemido do saco de couro sob o seu braço e ver o contorno das linguetas projetando-se para trás no odre. Estas moviam-se ao ritmo do gaiteiro, de modo que ele parecia carregar um animal pequeno que lutava debilmente. Eu conhecia-o, um homem chamado Lariun MacLan. Os gaiteiros dos clãs revezavam-se para tocar a alvorada em Stirling, andando de um lado para o outro do acampamento, com o passo calculado de um gaiteiro, de modo a que os lamentos longos e monocórdicos das linguetas reverberassem nas frágeis tendas, chamando todos os que estivessem no seu interior para a batalha do novo dia. Mais uma vez, ao fim da tarde, um único gaiteiro sairia, cruzando o pátio devagar, e o acampamento suster-se-ia para ouvir as vozes silenciando-se e o clarão do pôr-do-sol dissipando-se das lonas das tendas. As notas altas e lamuriosas do pibroch, peça musical escocesa para gaita de foles, convocavam as sombras da charneca, e quando o gaiteiro terminava, a noite já caía. De manhã ou de noite, Lariun MacLan tocava de olhos fechados, marchando devagar e com firmeza de um lado ao outro do pátio, o cotovelo apertado contra o odre e os dedos ágeis sobre os buracos dos tubos. Apesar do frio, por vezes sentava-me a observar o anoitecer, deixando o som trespassar o meu coração com as suas farpas. MacLan seguia, de um lado para o outro, ignorando tudo em seu redor, fazendo a meia volta na ponta do calcanhar, deixando todo o seu ser transbordar pelos tubos da gaita de foles. Há as pequenas gaitas de foles irlandesas, usadas em interiores para tocar música, e as gaitas de foles Great Northern, usadas ao ar livre para o toque da alvorada, para chamar os clãs à ordem e incitar os homens à luta. Eram as gaitas de foles Northern que MacLan tocava, caminhando de um lado para o outro de olhos cerrados. Certa noite, ao levantar-me do lugar onde estava sentada quando MacLan terminou, esperei até vê-lo comprimir o último resquício de ar do seu odre com um gemido agonizante e coloquei-me a seu lado quando ele atravessou o portão de Stirling com um sinal de cabeça ao guarda. Boa noite, minha senhora, saudou ele. A sua voz era suave e os olhos, agora abertos, mais suaves ainda, sob o feitiço prolongado da música. Boa noite, MacLan, respondi. Perguntava-me, MacLan, por que é que toca de olhos fechados? Ele sorriu e coçou a cabeça, mas respondeu prontamente: Acho que é porque o meu avô me ensinou, senhora. E ele era cego. Vejo-o sempre quando toco, vagueando pela praia com a barba a voar ao vento e os olhos cegos, fechados contra o aguilhão da areia, ouvindo o som da gaita descer até reverberar das rochas do penhasco e sabendo assim em que ponto da caminhada se encontrava. Então vê-o e toca, também para os penhascos e para o mar? De onde vem, MacLan? Inquiri. A sua fala era baixa e sibilante, de uma forma ainda mais acentuada que a da maioria dos escoceses das terras altas. Venho das Shetlands, senhora, respondeu, fazendo a última palavra soar quase como Zetlands, de muito longe daqui. Sorriu novamente e fez-me uma reverência quando alcançámos a ala dos hóspedes onde eu iria ficar. Mas estou a pensar que a senhora veio de ainda mais longe. É verdade, admiti. Boa noite, MacLan. Mais tarde, nessa mesma semana, perguntei-me se a sua habilidade para tocar sem ver o iria ajudar ali no escuro. Um grande grupo de homens a locomover-se produz bastante ruído, por mais silenciosamente que se desloquem, mas achei que quaisquer ecos que criassem seriam abafados pelo uivo do vento cada vez mais forte. Era uma noite escura, de lua nova, mas o céu estava livre de nuvens e caía uma gélida amálgama de chuva e neve que ferroava as minhas faces. Os homens do exército das terras altas avançavam em pequenos grupos de 10 ou 20, movendo-se por um terreno irregular de protuberâncias e áreas planas, como se a terra empurrasse para cima pequenas elevações aqui e ali, ou como se os bosques de Larício e Carvalho estivessem a caminhar pelas trevas. As minhas informações não chegaram sem sustentação. Os espiões de Ewan Cameron também relataram as manobras de Hawley e o exército escocês estava agora a caminho de um encontro com ele em algum lugar ao sul do castelo de Stirling. Jamie desistira de insistir para que eu voltasse. Eu prometi manter-me afastada. Mas se havia uma batalha a ser travada, então os médicos do exército também tinham de estar a postos. Eu sabia quando a sua atenção se voltava para os homens e para as perspectivas adiante, pela inclinação da sua cabeça. Montado em donas, a sua figura elevava-se o suficiente para ser vista como uma sombra, mesmo no escuro. E quando ele levantou um dos braços, duas sombras menores destacaram-se da massa em movimento e aproximaram-se do seu estribo. Houve um momento de conversa sussurrada. Em seguida, ele empertigou-se na sua cela e voltou-se para mim. Os batedores dizem que fomos vistos. Guardas ingleses foram a toda a brida, até à casa Callender, para avisar o General Hawley. Não podemos esperar mais. Vou levar os meus homens e dar a volta às tropas de Dougal para o lado mais distante do Monte Falkirk. Desceremos por trás, enquanto os Mackenzie entrarão por oeste. Há uma pequena igreja no topo do monte, à tua esquerda, talvez a uns 400 metros. Esse é o teu lugar, Sassenach. Vai para lá agora, fica lá. Tateou em busca do meu braço no escuro, encontrou-o e cingiu-o. Irei ao teu encontro assim que puder, ou enviarei Murtagh, se não o puder fazer. Se as coisas derem para o torto, entra na igreja e alega que é um santuário. É o melhor que consigo pensar. Não te preocupes comigo, disse-lhe. Os meus lábios estavam gelados e esperava que a minha voz não soasse tão trêmula quanto eu me sentia. Reprimi o toma cuidado que teriam sido as minhas palavras seguintes. E contentei-me em tocar nele rapidamente, a superfície gélida da sua face, dura como metal sob a minha mão, e o roçar de uma mecha de cabelos, fria, macia, como a pele de um cervo. Desviei o meu cavalo para a esquerda, escolhendo o meu caminho devagar, à medida que os homens que chegavam fluíam em redor. O meu cavalo, castrado, estava inquieto com a movimentação. Sacudia a cabeça de um lado para o outro, resfolegando e agitando-se nervosamente debaixo de mim. Puxei-o bruscamente, como Jamie me ensinara, e mantive as rédeas curtas, quando o terreno se elevou de repente sob os cascos do cavalo. Olhei para trás, uma vez, mas Jamie desaparecera dentro da noite, e eu precisava de toda a minha atenção para encontrar a igreja no escuro. Era uma construção minúscula, de pedra com telhado de palha, incrustado numa pequena depressão da colina, como um animal encolhido de medo. As fogueiras das sentinelas inglesas eram visíveis dali, cintilando através da chuva com neve, e eu podia ouvir gritos ao longe, escoceses ou ingleses, impossível de dizer. Então, as gaitas de foles começaram a soar. Um grito agudo e estranho na tormenta. Ouviram-se guinchos dissonantes, sobrenaturais, erguendo-se de vários pontos na colina. Tendo visto antes essa cena de perto, eu podia imaginar os gaiteiros a soprar e a encher os seus odres, o peito inchando, com inspirações rápidas, lábios azulados pressionados com força contra a boca dos tubos. Os dedos rígidos de frio tateando para guiar os sopros de forma coerente. Eu quase podia sentir a resistência teimosa do saco de couro, mantido quente e flexível sob uma manta, mas relutante em deixar-se inflar completamente. De seguida, adquirindo subitamente vida, parte do corpo do gaiteiro, como um terceiro pulmão, respirando por ele quando o sopro lhe roubava o ar, como se os gritos dos homens próximos o enchessem. A gritaria era mais sonora agora e alcançava-me em ondas à medida que o vento mudava de direção, carregando rajadas de chuva e neve em redemoinho. Não havia nenhuma entrada para servir de abrigo ou quaisquer árvores na encosta da colina para quebrar o vento. O meu cavalo guinou e baixou a cabeça, enfrentando o vento, e a sua crina açoitava-me o rosto com violência, áspera de gelo. A igreja oferecia um santuário contra os elementos, bem como contra os ingleses. Empurrei a porta e, puxando pela brida, arrastei o cavalo para dentro, atrás de mim. Estava no interior da igreja, com a única janela de pele de animal oleada, não mais do que uma mancha turva na escuridão, acima do altar. Parecia acolhedora, em contraste com o templo do lado de fora, mas o cheiro rançoso de suor tornava-a sufocante. Não havia bancos que pudessem fazer tropeçar o cavalo. Nada mais a não ser um pequeno nicho embutido numa das paredes e o próprio altar. Oprimido pelo forte cheiro a gente, o cavalo estacou, imóvel, resfolegando e bufando, porém sem muita agitação. Vigiando-o atentamente, voltei para a porta e pus a cabeça de fora. Ninguém saberia dizer o que se passava no Monte Falkirk. Os lampejos das armas de fogo reluziam aleatoriamente na escuridão. Eu podia ouvir, fracos e intermitentes, o tinir dos metais e a pancada surda de uma ou outra explosão. De quando a quando, ouvia-se o grito de um homem ferido, alto e agudo como um guincho de gaita de foles, diferente dos brados gaélicos dos guerreiros. Então o vento mudava de direção e eu não ouvia nada, ou imaginava ouvir vozes que não eram senão o vento uivante. Eu não vira a luta em Preston Pans, subconscientemente acostumada aos movimentos ponderados de enormes exércitos refriados por tanques e morteiros, eu não percebera exatamente a rapidez com que as coisas podiam acontecer numa batalha menor e localizada, de luta corpo a corpo e armas leves e pequenas. O primeiro aviso foi um grito bem perto de mim. Tullahard! Ensurdecida pelo vento, eu não os ouvira subir a colina. Tullahard! Era o grito de guerra do clã Mackenzie. Alguns soldados de Dagal, forçados a recuar na direção do meu santuário. Baixei a cabeça e entrei de novo, mas mantive a porta aberta, de modo a poder olhar para fora. Eles subiam a colina. Um pequeno grupo de homens em fuga, homens das terras altas, pelo som e pela visão, mantas de xadrez, barbas, cabelos esvoaçando, parecendo nuvens escuras contra a encosta relevada, movimentando-se com rapidez ladeira acima, à frente do vento. Saltei para dentro da igreja quando o primeiro deles irrompeu pela porta. Escuro como estava, eu não conseguia ver-lhe o rosto, mas reconheci a sua voz quando ele colidiu em cheio com o meu cavalo. Santo Deus! Willy! Gritei. Willy Coulter! Santa Mãe de Deus, quem está aí? Não tive tempo de responder antes de a porta bater com força contra a parede e mais duas formas escuras se lançarem para dentro da minúscula igreja. Enraivecido pela ruidosa intrusão, o meu cavalo recuou e relinchou, erguendo as patas no ar, o que provocou gritos de alarme nos intrusos, que claramente achavam que o edifício estaria desocupado e se mostravam desconcertados com a constatação de que tal não era verdade. A entrada de vários outros homens apenas aumentou a confusão e eu desisti de tentar dominar o cavalo. Forçada para os fundos da igreja, comprimi-me no pequeno espaço entre o altar e a parede. E esperei que as coisas se resolvessem por si. Quando tudo parecia dar sinais de se acalmar, uma das vozes confusas, na escuridão, ergueu-se acima das outras. Silêncio! Gritou, num tom que não tolerava protestos. Todos, exceto o cavalo, obedeceram. E quando a confusão se desvaneceu, até mesmo o cavalo se aquietou, retirando-se para um canto e resfolegando ruidosamente no meio de queixosos gemidos de insatisfação. Somos os Mackenzie de Leor, anunciou a voz imperiosa. Quem mais está aí? Gordy, Dougal e o meu irmão estão comigo, disse uma voz próxima, em tom de profundo alívio. Trouxemos Rupert connosco. Também ele está ferido. Meu Deus, achei que era o próprio diabo que estava aqui. Gordon MacLeod de Ardsmuir, disse uma outra voz que não reconheci. E Ion Cameron de Kinnor, disse outra. De quem é este cavalo? Meu, disse eu, saindo cautelosamente atrás do altar. O som da minha voz causou nova confusão, mas Dougal extinguiu-a. Silêncio, seu bando de tolos. É a senhora Claire Fraser? Bem, a rainha que não é, proferi com irritação. William Coulter está aqui também ou estava, há um minuto atrás? Ninguém tem uma caixa de sílex? Nada de luz, bradou Dougal. Há poucas probabilidades de os ingleses esquadrinharem este lugar, se nos tiverem seguido, mas seria insensato chamar a sua atenção. Muito bem, aqui assim mordendo o lábio. Rupert, consegue falar? Diga alguma coisa para eu saber onde está. Eu não sabia o que poderia fazer por ele no escuro, como a situação se apresentava. Não conseguia sequer pegar na minha caixa de remédios. Fosse como fosse, não podia deixá-lo a sangrar até à morte no chão. Ouviu-se uma tosse terrível do lado oposto da igreja e uma voz rouca verbalizou, tossindo outra vez. Aqui, senhora. Fui tateando na direção da voz, praguejando em voz baixa. Apenas conseguia saber, pelo tom gorgulejante daquela tosse, que o seu estado era grave. O tipo de gravidade em que a minha caixa de remédios pouco adiantaria. Agachei-me e encetei, baixa, os últimos passos, agitando os braços em movimentos amplos para sentir o que poderia estar no meu caminho. Uma das minhas mãos tocou um corpo quente e uma outra mão grande agarrou-me. Tinha de ser Rupert. Podia ouvi-lo respirar, um som estertoroso, com um débil gorgulejar por trás. Estou aqui, disse eu, tentando reconfortá-lo com umas pancadinhas num lugar que eu esperava fosse tranquilizador. Acredito que fosse, porque ele deu uma espécie de gargalhada ofegante e arqueou os quadris, pressionando a minha mão com força contra si. Faça isso de novo, senhora, e esquecerei tudo a respeito da bala de mosquete. Retirei a mão bruscamente. Talvez mais tarde, retorqui secamente. Levei a mão para cima, deslizando pelo seu corpo, à procura da cabeça. A barba, áspera e espessa, disse-me ter alcançado o meu alvo e coloquei a mão, com cuidado, sob os pelos densos, para lhe sentir a pulsação na garganta. Rápida e superficial, mas ainda bastante regular. A sua testa estava escorregadia de suor, embora a pele estivesse pegajosa ao toque. A ponta do nariz estava fria quando a rocei, enregelada pelo ar lá de fora. Pena não ser um cão, suspirou, um fio de riso emergindo por entre as arfadas em busca de ar. Nariz frio seria um bom sinal. Seria melhor se parasse de falar, disse-lhe. Onde o atingiu a bala? Não, não me diga. Pegue na minha mão e coloque-a sobre o ferimento. Mas se a colocar em qualquer outro lugar, Rupert Mackenzie, poderá morrer aqui como um cão e que os céus o acompanhem. Pude sentir o peito largo vibrar sob a minha mão com uma gargalhada reprimida. Ele conduziu a minha mão devagar para baixo da sua manta e eu afastei o tecido do caminho com a outra mão. Muito bem, já senti, murmurei. Pude sentir o pequeno rasgo na sua camisa, úmido de sangue em torno das bordas. Coloquei ambas as mãos na abertura e rasguei a camisa de alto a baixo. Rocei os dedos ao de leve pelo lado do corpo, sentindo os poros arrepiados sob eles. Depois, o pequeno buraco de entrada do ferimento. Parecia um orifício excepcionalmente pequeno, comparado com o volume de Rupert, que era um homem forte e musculoso. A bala saiu por algum lugar? Indaguei em voz sumida. O interior da igreja estava silencioso, à exceção do cavalo, que se remexia nervosamente no seu próprio canto. Com a porta fechada, Os sons da batalha lá fora ainda eram audíveis, mas difusos. Era impossível dizer a que proximidade se encontravam. Não, respondeu ele, tossindo outra vez. Senti que ele levava a mão à boca e seguia com uma dobra da sua manta. Os meus olhos já estavam tanto quanto possível acostumados à escuridão, mas ele ainda não passava de uma figura escura, curvada à minha frente. Para algumas coisas, contudo, o toque era suficiente. Havia pouco sangramento no local do ferimento, mas o tecido que levei à sua boca encharcou-me a mão com um calor súbito e úmido. A bala atingira-o num dos pulmões, pelo menos, provavelmente ambos. E o seu peito enchia-se de sangue. Ele poderia durar algumas horas naquelas condições, talvez um dia, se um dos pulmões continuasse em funcionamento. Se o pericárdio tivesse sido perfurado, morreria mais rapidamente. No entanto, só uma cirurgia de um tipo que eu não tinha como fazer o poderia salvar. Senti uma presença cálida nas minhas costas. E ouvi uma respiração regular. Quando alguém tateou até chegar perto de mim, estendi o braço para trás e senti a minha mão ser agarrada com força. Dougal Mackenzie. Continuou a avançar até se posicionar ao meu lado e colocou a mão no corpo inerte de Rupert. Como estás, companheiro? Perguntou a meia voz. Consegues caminhar? A minha outra mão, ainda sobre o Rupert, pude sentir a sua cabeça sacudir-se em resposta à pergunta de Dougal. Os homens, atrás de nós na igreja, começaram a falar em sussurros entre si. A mão de Dougal pressionou o meu ombro. Do que precisa para o ajudar? A sua caixa? Está no cavalo? Ele já se tinha levantado, antes que eu pudesse dizer-lhe que nada havia na caixa que pudesse ajudar Rupert.